Cristo já ressuscitou. Aleluia! Sobre a morte triunfou. Aleluia! Tudo consumado está. Aleluia! Salvação de graça dá. Aleluia! Cristo sobre a cruz sofreu. Aleluia! E por nós ali morreu. Aleluia! Mas agora vivo está. Aleluia! Para sempre reinará. Senhores, hoje erguei. Aleluia! A Jesus, o grande rei. Aleluia! Ressurgiu, é vencedor. Aleluia! Toda glória. Yeah.